Está entrando no ar Bate-Papo Musical. Produção e apresentação, Marcos Rangel. Olá, amigos. De volta esta semana com mais um Bate-Papo Musical. Eu pedi perdão até pelo afastamento aí. A gente ficou praticamente um mês, mas motivos de força maior fizeram provocar esse afastamento. Mas estou aqui com saudade de vocês, saudade de a gente estar aqui curtindo essas músicas, ouvindo essas coisas bonitas, matando saudade de tantas coisas bonitas e com a participação de vocês. Convido então agora você a estar junto comigo na próxima hora, fazendo exatamente isso, relembrando sucessos, matando saudade, curtindo bons momentos da música popular brasileira e, com certeza, momentos que deixaram, marcaram em alguns de nós saudades, boas ou ruins, mas fizeram parte da história de nossas vidas. E teremos hoje, então, no nosso programa, o quadro Um Toque de Letra, quadro produzido pelo Danilo Alves, um texto do Luiz Fernando Veríssimo, muito interessante, fala das diversas alternativas que vivemos assim na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Somos obrigados a optar, a decidir por coisas e abrindo mão de outras. E teremos ainda o quadro Baú dos Reclames, relembrando o spot comercial do xarope Bromil. Muito interessante também esse spot. E lembrando que a sua participação é muito importante pelo papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S, para que você possa dar sugestões, opinar no programa, fazer comentários, críticas, é assim que a gente vai melhorar cada vez mais. E também seus pedidos musicais, né, que com certeza abrilhantam o programa. Vamos então abrir a parte musical do nosso encontro de hoje com a música de Aldo Cabral e Benedito Lacerda, na voz bonita do Carlos Galhardo, Boneca. Uma vitrine de cristal sobre um soberbo pedestal, uma boneca encantadora no bazar das ilusões, no reino das fascinações, num sonho multicor, todo de amor. Seus lábios entreabertos a sorrir, na boca rubra a seduzir, como se fossem de verdade, eram dois rubis serenos, símbolos carmenos de felicidade. Seu cabelo tinha cor de um sol a irradiar fulvos raios de amor, seus olhos eram circunvagos do romantismo azul dos lagos, mãos liriais, uns braços divinais, um corpo alvo sem par e os pés muito pequenos. Enfim, eu vi nessa boneca uma perfeita Vênus. Meu sonho singular, ainda não tive o despertar. E assim sou bem feliz, porque vejo em meu sonhar profundo que esse bazar é o mundo e a boneca você. Ouvimos de Aldo Cabral e Benedito Lacerda, na voz do Carlos Galhardo, Boneca. Vamos agora atender a um pedido do Orivaldo. Orivaldo sempre participando com a gente também aqui. Obrigado, Orivaldo, pela sua participação, pelos seus pedidos e pela audiência aí, que continua divulgando sempre a gente também. O Orivaldo quer ouvir com Benito de Paula. Ele fala que, a música popular brasileira tem várias faces, várias facetas, vários lados. E ele pede então, né, para mostrar isso, essa música do Benito de Paula, Ah, Como Eu Amei. Na verdade não é do Benito de Paula, é na interpretação do Benito de Paula. E a composição é de Ney e J. Veloso. Vai ser alegre, sofrido e carente. Ah, como eu amei. Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol, sentimento aberto. Ah, como eu amei. Sentimento aberto. Ouvimos com Benito de Paula, de Ney e J. Veloso, Ah, Como Eu Amei, atendendo ao pedido do Orivaldo. E faça você também como Orivaldo. Mande e-mail para papo@arquivossonoros, arquivos sonoros com dois S's, .com. E faça seu pedido musical, suas sugestões, suas críticas, seus comentários ao programa. Uns 10 dias atrás, aproximadamente, nos deixou um dos grandes comentaristas esportivos, foi narrador também, e narrou inclusive a Copa de 50. Foi o único narrador a narrar, o único narrador brasileiro a narrar a Copa de 50. E era uma memória viva, né, da história do futebol, e não só das Copas, do futebol de modo geral. Nosso Luiz Mendes era uma enciclopédia viva. Era fantástica a lucidez, a memória do Luiz Mendes. E uma pessoa, né, assim, muito equilibrada, como poucas vezes a gente vê. A gente tende a ser um tanto quanto tendencioso, normalmente, nos nossos comentários, nossas posturas. Mas Luiz Mendes era uma dessas pessoas muito, extremamente isenta. E extremamente desapaixonado. Quando eu falo desapaixonado, não pelo que ele fazia, pelo contrário, né? Talvez que tenha dado forças a ele a viver, chegar aos 89 anos, tem exatamente a paixão pelo que ele fazia. Mas desapaixonado nesse sentido de ser emocionalmente equilibrado nos seus comentários, mesmo quando era o seu time do coração, ou seus times do coração, Botafogo aqui no Rio e Grêmio lá no Sul, na Porto Alegre, que estavam jogando. Vamos relembrar um pouquinho, né, prestando uma homenagem ao Luiz Mendes, uma fala do Luiz Mendes, para a gente relembrar, matar a saudade desse companheiro. Uma chamada de derrapada, né? Ele fazia um comentário, se enrolou e tal. Então, uma forma até um pouco divertida para a gente relembrar do nosso Luiz Mendes. E ainda, né, na homenagem, no clima do futebol, vamos ouvir com Jackson do Pandeiro e Edgar Ferreira, 1-1. Travante Delany, que tem o sangue igual do Kaká. Porque ele confessou aí, ou contou aí, que é filho de um irmão e de uma. E um irmão do pai dele. E com uma irmã da mãe do Kaká. Quer dizer que ele tem o mesmo sangue, é como o Edu e o Zico, que também são assim. São filhos de primos. São filhos de irmãos, e eles são, portanto, os verdadeiros primos e irmãos. Que primo é o sujeito que tem só metade do seu sangue. Parafundo, hein? É, mas é isso. Nossa. Eles são filhos de dois irmãos dos dois lados. Atuação do jogo. Esse jogo não é 1-1. O clube tem time de primeira, sua linha da canta é artilheira. A linha média é tal qual uma barreira, você é favorito bem na dianteira. A defesa é segura e tem rojão, e o goleiro é igual um paredão. Esse jogo não é 1-1, mato um, mas o jogo não é 1-1. É encarnado branco e preto, é encarnado e branco, é encarnado preto e branco, é encarnado e preto. É encarnado branco e preto, é encarnado e branco. O meu clube jogando, eu aposto, quer jogar um empate é pra você. Dou usura a quem aparecer, um empate pra mim já é derrota. Mas confio nos craques da pelota, e o meu clube só joga é pra vencer. Tem time de primeira, sua linha da canta é artilheira. A linha média é tal qual uma barreira, o centro é foco, bem na dianteira. A defesa é segura e tem rojão, e o goleiro é igual um paredão. Esse jogo não é 1-1, mato um, mas o jogo não é 1-1. É encarnado branco e preto, é encarnado e branco, é encarnado preto e branco, é encarnado e preto. É encarnado branco e preto, é encarnado e branco, é encarnado preto e branco, é encarnado preto. Esse jogo não é 1-1, mato um, mas o jogo não pode ser 1-1. Mas rapaz, uma coisa dessa também tá demais. O juiz ladrão, rapaz. Eu vi com esses dois olhos que a terra é de comer. Quando ele pegou o rapaz pelo calção, o rapaz ficou sem calção. Mas o jogo não pode ser 1-1. Mato um, mas o jogo não é 1-1. Esse jogo não é 1-1. Na homenagem então ao Luiz Mendes, ouvimos com Jackson do Pandeiro, 1-1, do Edgar Ferreira. Agora vamos atender a dois pedidos musicais. Um veio lá do mural da Rádio WM Digital, deixado pela Gatinha WM Digital. Ela pediu para ouvir uma música com Tim Maia. E da Denise de Brasília, que pediu para ouvir também com Tim Maia, Pudera. Então vamos atender a Gatinha WM Digital e a Denise com a música Pudera, do Tim Maia, composição Marquinhos e Michel. Ouvimos com Tim Maia, Pudera, composição de Marquinhos e Michel, atendendo a Gatinha WM Digital e a Denise de Brasília. Obrigado pela participação de vocês. e continue ouvindo e participando com a gente pelo papo@arquivossonoros.com. Um toque de letra. Produção Leniro Alves. Texto de Luiz Fernando Veríssimo. Vivemos cercados pelas nossas alternativas, pelo que podíamos ter sido. Ah, se apenas tivéssemos acertado aquele número. Umzinho e eu ganhava a cena acumulada. Topado aquele emprego, completado aquele curso, chegado antes, chegado depois, dito sim, dito não, ido para Londrina, casado com a Doralice, feito aquele teste. Agora mesmo, neste bar imaginário em que estou bebendo para esquecer o que não fiz... Aliás, o nome do bar é imaginário. Sentou um cara do meu lado direito e se apresentou. Eu sou você se tivesse feito aquele teste no Botafogo. E ele tem mesmo a minha idade e a minha cara. E o mesmo desconsolo. Por quê? Sua vida não foi melhor do que a minha? Durante um certo tempo, foi. Cheguei a titular, cheguei à seleção. Fiz um grande contrato. Levava uma grande vida, até que um dia... Eu sei, disse alguém sentado ao lado dele. Olhamos para o intrometido. Tinha a nossa idade e a nossa cara e não parecia mais feliz do que nós. Ele continuou. Você hesitou entre sair e não sair do gol? Não saiu. Levou o único gol do jogo. Caiu em desgraça. Largou o futebol e foi ser um medíocre propagandista. Como é que você sabe? Eu sou você se tivesse saído do gol. Não só peguei a bola, como me mandei para o ataque com tanta perfeição que fizemos o gol da vitória. Fui considerado o herói do jogo. No jogo seguinte, hesitei entre me atirar nos pés de um atacante e não me atirar. Como era um herói, me atirei. Levei um chute na cabeça. Não pude ser mais nada, nem propagandista. Ganho a miséria do INSS e só faço isto. Bebo e me queixo da vida. Se não tivesse ido nos pés do atacante, ele chutaria para fora. Quem falou foi outro sósia nosso ao lado dele, que em seguida se apresentou. Eu sou você se não tivesse ido naquela bola. Não faria diferença. Não seria gol. Minha carreira continuou. Fiquei cada vez mais famoso. E agora com fama de sortudo também. Fui vendido para o futebol europeu por uma fábula. O primeiro goleiro brasileiro a jogar na Europa. Embarquei com festa no Rio. E o que aconteceu? Perguntamos os três em uníssono. Lembra aquele avião da Varig que caiu na chegada em Paris? Você? Morri com 28 anos. Bem que tínhamos notado sua palidez. Pensando bem, foi melhor não fazer aquele teste no Botafogo e ter levado o chute na cabeça. Foi melhor, continuou, ter ido fazer o concurso para o serviço público naquele dia. Ah, se eu tivesse passado... Você deve estar brincando, disse alguém sentado à minha esquerda. Tinha minha cara, mas parecia mais velho e desanimado. Quem é você? Eu sou você se tivesse entrado para o serviço público. Vi que todas as banquetas do bar à esquerda dele estavam ocupadas por versões de mim no serviço público. Uma mais desiludida do que a outra. As consequências de anos de decisões erradas, alianças fracassadas, pequenas traições, promoções negadas e frustração. Olhei em volta. Eu lotava o bar. Todas as mesas estavam ocupadas por minhas alternativas e nenhuma parecia estar contente. Comentei com o barman que, no fim, quem estava com o melhor aspecto ali era eu mesmo. O barman fez que sim com a cabeça, tristemente. Só então notei que ele também tinha minha cara, só com mais rugas. Quem é você? Perguntei. Eu sou você, se tivesse casado com a Doralice. Creio que a vida não é feita das decisões que você não toma, ou as atitudes que você não teve, mas sim aquilo que foi feito. Se bom ou não, penso, é melhor viver do futuro que do passado. Não me arrependo de nada dos erros que cometi. Se hoje eu sei que errei, pra saber teve que ser assim. E se pude recomeçar, foi só porque um dia perdi. Não me arrependo de nada, nem poderia mentir. O quanto sorri, eu chorei, as canções que o digam por mim. E assim penso no que essa estrada já deu pra mim. Seu amor conheci, ser feliz conheci, sem porquê te perdi. Com o tempo o caminho ensinou que se as coisas vão mal, sem nada entender, devo seguir no escuro até o futuro. Se um amor eu perdi, outro amor há de vir, sem querer vai surgir. E assim penso no que essa estrada ainda guarda pra mim. Sem querer vai surgir. E assim penso no que essa estrada ainda guarda pra mim. Bosco, Não Me Arrependo de Nada, de João e Francisco Bosco. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. papo@arquivossonoros.com. Este é o canal para você entrar em contato com a gente, fazer seus pedidos musicais, críticas, comentários, sugestões ao programa. Lembrando que Arquivos Sonoros com dois S's. Gal Costa e Caetano Veloso, Sorte. Celso Fonseca e Ronaldo Bastos compuseram. Com Gal Costa e Caetano Veloso, Sorte. A composição é de Celso Fonseca e Ronaldo Bastos. Nós vamos ouvir, mas relembrar também mais uma vez, Claudete Soares. Eu gosto muito da voz da Claudete Soares, da interpretação da Claudete Soares. Vim, de Oscar Castro Neves e Ronaldo Boscoli. Sim, cansada cheguei. Vim de onde nem sei, vim só, mas eu vim com sonhos tão no fim, vim cantar um canto que se fez tão triste. Trazes na mão, diz se és meu perdão, quem sabe terás num beijo a minha. Talvez mais, talvez eu ame o que não sei. Amado, vim, preciso só o que tens, só pra mim. Claudete Soares, Vim, composição de Oscar Castro Neves e Ronaldo Boscoli. Guilherme Arantes, Um Dia, Um Adeus, a composição é do Guilherme Arantes. Yeah. só você pra dar a minha vida direção, o tom, a cor me fez voltar a ver a luz, estrela no deserto a me guiar. Um dia, um adeus, eu me indo embora, quanta loucura por tão pouca aventura. Agora entendo que andei perdido, o que é que eu faço? Deixar sentir como a primeira vez, te dar o carinho que você merece ter. Eu sei te amar como ninguém mais. Jamais te amou, ninguém jamais te amou, te amou. Ninguém mais como ninguém jamais te amou, ninguém jamais te amou como eu, como eu. Nós vimos com Guilherme Arantes, do Guilherme Arantes, Um Dia, Um Adeus. Um álbum feito com músicas da Sueli Costa, com vários intérpretes. Muito bonito esse álbum. Vamos ouvir dele, então, na interpretação da Zezé Posse, e a composição é da Sueli Costa e Paulo César Pinheiro. Noites que eu passo sem sono, entre o copo, a vitrola e a fumaça, que ergo a torre do meu abandono e que caio em desgraça. É nas horas em que a noite faz frio que a lembrança, o castigo me arrasta. Solidão é o carrasco sombrio e a saudade a vergasta. Se eu cantar, a alegria sai falsa. Se eu calar, a tristeza começa. E eu prefiro cantar uma valsa que ouvir uma peça. Eu recuo, eu prossigo, eu me agito, eu me omito, eu me envolvo, eu me abalo, eu me irrito, eu odeio, eu hesito, e eu reflito, e eu me calo. Thank you.

ensinando o caminho da loucura e acabando com seu medo de não poder. Seu colo lambe o pescoço, morde a orelha e enfia a língua por entre seus dentes, tomando toda a sua boca. Ela é louca, muito louca, e ele adora a sua mão, apertando o que deseja. Com calor e com carinho, ensinando o caminho da loucura e acabando com seu medo de não poder. E o macho se solta, se larga, que acaba na mão da rainha com todo prazer. E o macho desmonta no grito de gozo na mão da rainha e desmaia de tanto prazer. Ouvimos com Gonzaguinha, Avassaladora, composição do Gonzaguinha. E agora, já chegando na reta final do nosso encontro de hoje, vamos relembrar Marília Medalha. Marília Medalha é cantora também bastante sumida da mídia, mas de um grande repertório, muito bom, eu gosto muito da Marília Medalha. Vamos ouvir Ausência, composição Vinícius de Moraes. Deixa secar no meu rosto esse pranto de amor que a presença desatou. Deixa passar o desgosto, esse gosto da ausência que me restou. Eu tinha feito da saudade a minha amiga mais constante. Ela a cada instante me pedia pra esperar, e foi tudo que eu fiz. Te esperei tanto, tão sozinha no meu canto, tendo apenas o meu canto pra cantar. Por isso deixa que o meu pensamento ainda lembre um momento, a saudade que eu vivi. A tua imagem fiel, que hoje volta ao meu lado e que eu sinto que perdi. E assim, chegamos ao final de mais um bate-papo musical. E foi muito bom estarmos juntos novamente. Foi muito bom passarmos esses minutos, que aliás passaram rápidos, né? Ouvindo aqui, matando saudade de tantas coisas bonitas. E eu quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana com mais um bate-papo musical. Eu quero convidá-los a divulgar o nosso programa, a nossa emissora. Quero agradecer a você, a presença nesses momentos aqui comigo. Quero também convidá-los a participar pelo papo@arquivossonoros.com com seus pedidos musicais, críticas, comentários e sugestões ao programa. Vamos ficar agora na companhia do nosso baú dos reclames, relembrando o spot comercial do xarope Bromil. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Baú dos reclames. O garoto acordou e tossiu. O velhote tossiu, não dormiu. Só não tosse quem toma Bromil. Só não tosse quem toma Bromil. É Bromil, o amigo do peito que a tosse dá jeito. Salve o Bromil. Bromil, Bromil, quando tossi, Bromil. Tosse, Bromil, xarope Bromil acaba com a tosse e a bronquite. Bromil, Bromil, adeus a tosse. Bromil, o amigo do peito. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Pai, é.